a sua rádio onde você estiver. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. De volta ao Fronte em 104.5 e transamericafoz.com.br. Eu sou Guilherme Wojciechowski, peço sua companhia neste último bloco aqui do programa, até meio-dia nas ondas da sua rádio. Contatos para que você possa interagir conosco. Atenção, hein? A partir de amanhã aí, deve ser adicionado um número a mais, né, nos telefones de celular aí, dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ainda hoje, né, é o 45-8828-2828, nosso número no WhatsApp, a partir de amanhã. Ganha aí um 9 na frente, então fica 98828-2828 no telefone fixo. Aí não muda nada, tá? 3028-2828 é o contato aqui da sua rádio, atendido pela sensacional Luciana, esse telefone. Liga aí e ouça a voz dela. Transamérica Foz, nossa fanpage no Facebook e arroba Transamérica Foz, nosso perfil no Twitter. Curta aí, siga, compartilhe e fique por dentro de tudo que rola na programação Transamérica Foz. Olha, eu falei aí do 3028-2828, né, pra você ligar e ouvir a voz da Luciana, mas liga e fala também, tá? Porque tem uma galera que liga aqui e fica em silêncio, que chega a ser irritante, né? Você atende o telefone, silêncio, silêncio, ou então aquela gravação marota, né, avisando aí pessoas que você nem conhece, que, enfim, há pendências no nome delas, que eu acho engraçado isso, né? Como é que pode, né? A pessoa acha que dá um número aleatório e eles ficam ligando depois atrás da pessoa, e como é gravação não cansa, né? E, enfim, o que cansa, na verdade, é a sua paciência recebendo esses telefonemas o tempo todo. Vamos lá, em frente. Termina neste fim de semana a 12ª edição da Feira Internacional do Livro em Foz do Iguaçu, que neste ano, né, devido a restrições orçamentárias que levaram, inclusive, ao anúncio de cancelamento do evento, está acontecendo numa versão reduzida, mas nem por isso menos interessante. Tanto hoje quanto amanhã, os estandes estarão abertos ao público no piso L1 do Shopping Catuaí Palladium, ó, ar-condicionado, entrada gratuita, horário de funcionamento aí das 10 da manhã até as 10 da noite. Além dos estandes com livros, a programação inclui uma série de atrações artísticas e culturais que podem ser conferidas no Facebook. Digite ali Feira Internacional do Livro e selecione a edição atual de 2016. Na sequência, informações dos esportes com Sidney Busanello aqui no Front. Agenda Esportiva. Sidney Busanello, bom dia. Bom dia, meu amigo Guilherme Wojtkowski. É um prazer estar aqui no Front e trazer as informações esportivas para os nossos ouvintes. Vamos começar falando de futsal, porque na segunda-feira tivemos aí o Foz Cataratas em quadra. Presença de público boa ali no ginásio Costa Cavalcante, mas boa mesmo foi a notícia vinda desse jogo aí, a confirmação da classificação para as quartas de final do Paranaense. E a confirmação veio com uma bela vitória diante do Toledo. 3-1 foi o placar final e o Foz Cataratas, independentemente do que acontecer agora no final de semana, Guilherme, já tem sua vaga garantida para a fase de playoffs da Série Ouro. Nós teremos hoje as duas partidas que encerram a segunda fase dentro do Grupo A. Hoje à noite o Toledo recebe o Caramuru, jogo no ginásio Alcides Pan, e em Ponta Grossa jogam Queima e Umuarama. Independentemente dos resultados, o Foz já tem a vaga garantida, porque tem 9 pontos ganhos. Foz estará folgando nesse final de semana, mas com a confirmação já de sua vaga para a sequência da competição. O que pode acontecer, Guilherme, é em caso de uma vitória hoje à noite lá em Toledo do Caramuru de Castro, o Foz perder a terceira posição. Mesmo assim, ficaria com a quarta vaga, já que dos 5 times que integram o Grupo A, 4 seguem na competição. Queima e o Umuarama jogam hoje à noite em Ponta Grossa para definir quem será o primeiro colocado desse grupo. Os dois times também já estão classificados. Antes dos jogos de hoje, o Queima de Ponta Grossa tem 15 pontos, lidera o grupo. O Umuarama é o segundo com 14. O Foz Cataratas é o terceiro com 9. O Caramuru está em quarto com 7. O Toledo é o quinto com 5 e hoje estaria fora. Mas caso o Toledo vencer hoje à noite, o Toledo vai a 8, ultrapassaria o Caramuru de Castro e ele, Toledo, ficaria com a quarta vaga do Grupo A. Já no Grupo B tinha a partida marcada para ontem, mas foi remarcada? Exatamente, porque a Copagril tem jogo decisivo neste domingo contra o Floripa pela Liga Nacional de Futsal, é jogo de volta. Lembrando que a Copagril já ganhou a primeira partida em Florianópolis por 6-3. A Copagril vai jogar neste domingo ao meio-dia, jogo marcado lá no ginásio Ney Braga, em Marechal Cândido Rondon. Por isso, então, a federação, praticamente em cima da hora, acabou alterando a data do jogo São Lucas de Paranavaí e Copagril pela Série Ouro. Esse jogo não será mais neste fim de semana, e sim na próxima terça-feira, 6 horas da tarde, lá em Paranavaí. Nós teremos pelo outro grupo apenas um jogo hoje, Guarapuava e Marreco. E desse jogo, Guilherme, pode sair o adversário do Foz Cataratas na fase de mata-mata da Série Ouro. Do jeito que as coisas estão neste momento, antes dos jogos de hoje, o Foz, como terceiro colocado do Grupo A, enfrentaria o segundo do Grupo B. Seria, pela atual classificação, o Marreco de Francisco Beltrão. Mas como o Marreco joga hoje em Guarapuava, é possível que o Guarapuava vença e ultrapasse o Marreco. Aí ele, Guarapuava, ficaria com a segunda posição e seria então o adversário do Foz Cataratas na próxima fase da Série Ouro. De qualquer forma, adversários complicados, né? O Marreco do outro técnico Fabinho Gomes, que era aqui do Foz Cataratas, e o Guarapuava, não precisa nem falar, né? Mata-mata contra o Guarapuava, lembrando aí do ano passado. Rivalidade pura. Com certeza. Agora tem um outro detalhe, viu, Guilherme? Existe até a possibilidade de que a Copagril de Marechal também possa ser o adversário do Foz, porque ela só vai jogar na terça-feira. Vamos imaginar, né? Claro que seria uma zebra muito grande, mas a Copagril perder lá em Paranavaí para o São Lucas. Então a Copagril permaneceria com 14 pontos. O Guarapuava, vencendo hoje, iria a 15, ou seja, ultrapassaria a Copagril. A Copagril perderia esse jogo para o São Lucas na terça e ficaria em segundo lugar. Aí, nesse caso, então, a Copagril seria o adversário do Foz Cataratas na próxima fase. Mas do Marreco, do Guarapuava e da própria Copagril, certamente sairá então o adversário do Foz Cataratas. Pelas nossas matemáticas, aí, pelas nossas contas, Guilherme, a chance maior de que o adversário do Foz na próxima fase seja Guarapuava ou então o Marreco, com maior possibilidade de que o adversário seja o Guarapuava, como foi no ano passado na semifinal. É, conjecturas, né? Conjecturas, vamos ver aí como se confirma todo esse quadro. Falando de futsal ainda, vamos falar aí da Supercopa Transamérica. Tivemos jogos nesta semana, agora na terça, na quarta e na quinta. Como é que foram essas disputas? Jogos de ótimo nível técnico. Nós transmitimos, inclusive, na quinta-feira, o jogo entre Embalagens Paraná e Rodorriva Araceba, com vitória da Rodorriva pelo placar de 5-3. Nós teremos agora, a partir da próxima terça-feira, Guilherme, os jogos que encerram a segunda fase. Serão duas partidas na terça, duas na quarta e duas na quinta. Na quinta-feira, inclusive, com a nossa transmissão, o primeiro jogo entre Pousada Cataratas Padaria do Chiru contra o EMDS Cinecoff. Rapidinho, então, aos jogos da semana que vem. Terça-feira, o primeiro jogo, 7h15 da noite, Rodorriva Araceba contra Mirage Motel. Segunda partida, Cleia Eventos e TR1. Na quarta, 7h15, Embalagens Paraná, enfrentando o Oeste Foz Clube. Na sequência, Go Rock, nova consultoria, diante do Frutifoz. E na quinta, 7h15, com transmissão Transamérica, Padaria do Chiru e Cinecoff. Depois, o segundo jogo da noite, Coutra Foz e Luiz Diesel Raimundi Futsal. Teremos a definição, então, na semana que vem, dos classificados para a terceira fase, que é a fase de mata-mata da Supercopa Transamérica de Futsal. Paranaense Sub-19 de futebol de campo tem jogo hoje envolvendo o Foz do Iguaçu Futebol Clube? Às 16h, Guilherme, na cidade de Açaí. Jogo hoje, terceira rodada do Paranaense Sub-19 em sua segunda fase. O Foz começou ganhando nesta fase, ganhou do Londrina jogando aqui em Foz do Iguaçu por 2-1. Folgou na segunda rodada e volta a campo hoje. Eu repito, 16h em Açaí, o adversário hoje, União Futebol Clube Nova Fátima, que vem de duas derrotas nesta fase. Inclusive uma derrota de 7-1 para a equipe do Londrina. Enfim, né, esperamos que o Foz seja a Alemanha contra o Nova Fátima na partida de hoje. Busa, muito obrigado por essa participação e bom descanso. Um abraço para você, Guilherme, e só lembrando que teremos também jogos importantes, decisivos nesse fim de semana pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Muita coisa pode ser definida com os resultados deste final de semana do Brasileirão. Um abraço, um ótimo final de semana para você também e para os ouvintes da Transamérica. Participação de Sidney Busanello aqui no Front Transamérica, ele que apresenta, né, de segunda a sexta às 18h, o programa Papo de Craque, com as informações do esporte aqui na Terra das Cataratas. Vamos de música agora, ó, daqui a pouquinho, em 3 minutinhos, vem chegando aí o Massacre Sem Serra Elétrica, né, bem mais lento e doloroso do quadro do 7-1 da semana. Que é essa goleada que não acaba nunca, né? Esse permanente tapa na cara do cordial cidadão brasileiro, com notícias aí que mostram que a gente, ó, apanha, apanha, apanha e não aprende nunca. Impressionante. Front Transamérica, até meio-dia. Programação musical aqui no Front, ó, chegou a hora! A hora de fazer selfie com a linguinha de fora e postar nas redes sociais. A hora de dar alegria ao povo brasileiro. Eu só queria poder dar alegria ao meu povo. A hora de trancar a porta com chave e proibir a entrada do alemão da Transamérica Foz aqui no estúdio. Porque o jogo é de 7 erros, a semana tem 7 dias e são 7 os pecados capitais. Pecados capitais. Emissoras da rede, atenção para o toque de 7, 7, 7, 7, 7, 7 a 1 da semana. 7 a 1 da semana, aquela ameaça de fechamento do Hospital Municipal por falta de grana, aquela grana que some dos cofres públicos como passe de mágica, né? Ho, ho, ho! 7 notícias que são como gols da Alemanha no lombo do cordial cidadão brasileiro. Então, ó, pode sentar, porque o massacre vai começar. 1. É uma semifinal, escanteio cobrado na ponta direita, de curva pra área, emendado, entrou! Miller, da Alemanha, sem marcação, ele botou a bola no barbante. E a lei da transparência, hein? Será que vai bem? Olha, porque segundo a rádio CBN, é de mal a pior que a lei está indo, uma vez que o governo federal não divulga desde julho os dados dos gastos com o famoso cartão corporativo. A estimativa de gasto mensal é de 4 milhões de reais e a pergunta, né, por que não divulgar? Afinal, quem não deve temer. Digo, não deve temer. 2. Bola pra Miller, apontou, atirou, defendeu o goleiro, apontou, atirou, entrou. Da Alemanha! 11, camisa número 11, Marcos II. E não são 7, não são meia dúzia, hein? Nada mais, nada menos que 443 deputados e ex-deputados foram denunciados pelo Ministério Público Federal, sendo 24 deles aqui do Paraná, um escândalo conhecido como Farra das Passagens, que foi inicialmente divulgado no ano de 2009. No total, após as investigações conduzidas pelo Judiciário, né, são 52 denúncias e o prejuízo, milionário, mais de 70 milhões de reais. 3. A defesa brasileira completamente apática, parada, e é o terceiro gol da Alemanha. E o que dizer do caso do suplente de deputado Osmar Bertoldi, aqui do Paraná, que passou 8 meses preso, foi libertado agora na quinta-feira da semana passada e nesta semana, na terça, assumiu como deputado em Brasília na vaga do prefeito eleito de Londrina, Marcelo Bellinati. Enfim, situação inusitada. 5 dias depois que saiu da cadeia, já assumiu como deputado. Enfim, né? As acusações que levaram o agora deputado à prisão foram de violência contra uma ex-noiva. Ele que foi absolvido em vários desses casos, né? Enfim, casos que chamaram a atenção da imprensa estadual ao longo desta semana. 4. Meu procurou, atirou, entrou. Gol! Um atrás do outro. É o quarto gol. Uma chinelada. E Brasília sempre presente na lista do 7-1 da semana, hein? Impressionante. A bola da vez é a notícia divulgada pelo jornal O Estado de São Paulo de que as universidades federais devem ter corte de até 45% nos investimentos para 2017, cerca aí de 350 milhões de reais a menos em investimentos que, no entender dos gestores em Brasília, né, não são investimentos, são gastos. Enfim, é o jeitinho brasileiro de desenvolver o país, né? Ou seria o jeitinho de não desenvolver o país? 5. De novo, fácil, fácil, aos 29 de jogo. É o quinto gol da Alemanha. Pode crer, é verdade. E por falar em educação, o que dizer aí da educação do senador José Medeiros, do Mato Grosso, que disse, né, na segunda-feira no plenário do Senado que muitos dos estudantes que estão ocupando colégios agora, né, contra a reforma do ensino médio, foram para lá só para fumar maconha. Ô senador, não é mais fácil, se o cara quer fumar maconha na praça, no parque, na rua, em casa, sei lá, não precisa ocupar colégio não, senador. 6. levantou, virou a bola esperada e entrou! Schürrle, é o sexto gol da Alemanha! E o grande ausente do cenário eleitoral no Paraná, Beto Richa, reapareceu! Mas só após a confirmação de Rafael Greca como novo prefeito de Curitiba, né? Richa, que não subiu em nenhum palanque, também não apareceu em nenhum material de campanha de nenhum candidato no estado. A reaparição veio acompanhada do anúncio de que a rede metropolitana de transportes ali de Curitiba será reintegrada aos ônibus da capital, com detalhe curioso de que o fim da integração veio das mãos do próprio Richa, em rixa com a gestão do atual prefeito da capital, Gustavo Fruit. É uma maravilha esse nosso estado, né? 7. Olha a descida, o chutão entrou! Gol! Alemanha! Alemanha 7, Brasil 0! E a sétima e última paulada de hoje, o tiro de misericórdia vem da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu com essa pizza aí mal cheirosa da comissão processante que analisava o pedido de cassação do prefeito Reni Pereira, que após atrasos e mais atrasos, prisão do presidente da comissão e também nenhuma testemunha de defesa ouvida, né, deve ser aposentada então na sessão de terça-feira, deve ser arquivada por falta de resultados. Os vereadores alegam, por exemplo, que tentaram notificar o prefeito em várias oportunidades e não encontraram o prefeito. Já a Polícia Federal, né, encontrou o Reni de primeira e no endereço óbvio, que era a prefeitura. Enfim, né, dizem que é questão de inteligência. Questão aí do setor de inteligência da Polícia Federal, mas vai saber, né? Que estranhos, né? Enfim. Já pintamos o 7, agora vamos ao Gol do Brasil! Ufa! Entrou na área, driblou Boateng, pode marcar, tirou, entrou! Gol do Brasil! Oscar, aos 45 do segundo tempo! E enquanto boa parte, pelo menos, né, da nossa autoestima em meio a tanta roubalheira continua indo para o espaço, tem tecnologia desenvolvida aqui no Brasil entrando em órbita também, né? Essa é a notícia boa de hoje. Astronautas que estão na Estação Espacial Internacional estão testando plástico brasileiro elaborado com cana-de-açúcar para uso aí em impressoras 3D e elaboração de materiais diversos como ferramentas. Esse material, que é biodegradável, é produzido pela empresa Braskem, que tem sede no Rio Grande do Sul. E o objetivo, claro, é testar, né, as funcionalidades no espaço para que sejam aplicadas aqui na Terra, onde já existe uma grande demanda por plásticos biodegradáveis e que não tenham origem mineral. Parabéns aos pesquisadores que desenvolveram, que, você sabe, né, investir em pesquisa científica, ó, dá nisso, dá dinheiro, tá? Só o governo e muitas das grandes empresas brasileiras ainda não enxergam ou percebem isso. E chegamos ao final do programa Fronte Transamérica deste sábado, 5 de novembro de 2016. Eu sou o Guilherme Wojciechowski, que estiveram comigo, além de você, quem eu deixo aí em nome de toda a equipe Transamérica, meu muito obrigado. Márcio Barreto, Sidney Busanello e Luciana Lauzi. Programa Fronte volta no próximo sábado às 10 horas da manhã aqui na grade local da sua rádio. Já eu volto na segunda-feira às 7 da manhã, bem cedinho aí com mais uma edição do informativo Transnotícias. Um excelente fim de semana para você que dedicou aí parte da sua manhã de sábado para ouvir a nossa programação. E também a você que não teve opção, né, já que está ouvindo aí no rádio do vizinho do lado, que ergueu o volume, enfim, sabe, o vizinho surdo? Então, né, ô vizinho! Fique na sequência com a programação nacional aqui nas ondas da sua rádio Transamérica, a sua rádio onde você estiver. Brasil, Brasil, Brasil, Brasil, a taça do mundo é nossa! Você acabou de ouvir Fronte. Voltamos no próximo sábado. I'm